fazendo minha rima. Convoco pra essa festa meus mano e minhas mina. Aí maluco, a ideia é forte, fica ligado. Perto do certo, fugindo do errado. Aí ladrão, dá um tempo, aposenta o armamento. Fica na boa pra curtir o movimento. O céu vai descer e a terra vai subir. O rei chegou e tá por aqui. Só alegria estampada na cara do irmão. Há quanto tempo eu não via, isso é muito bom. Quero dançar, cantar, pra todo mundo ver. Que vive meu senhor e também eu vou viver eternamente. Pra sempre, todo louvor. Cante comigo, louvado seja o meu senhor. Louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, aquele que me deu a vida pra eu poder cantar, pra eu poder cantar, naquela tarde de domingo, naquela tarde de domingo, quando decidi com ele andar. Eu tenho fé que um dia tudo vai mudar, eu acredito que um dia ele vai voltar pra separar o que é bom do que é ruim. Eu tô ligado que vai ser assim. O céu vai se abrir, a terra vai tremer. De ponta a ponta pra todo mundo ver. A hora tá chegando, não vai demorar. Pode tá certo, vale a pena esperar. Enquanto isso, a festa continua. Em casa, na igreja ou no meio da rua. Motivos de sobra pra agradecer. Eu não vou parar, nem quando eu morrer. Minha alegria é exaltar o seu nome. E eu não vacilo quando pego o microfone. Jesus, pra sempre, seja louvado. Louvado seja meu Deus, meu aliado. Louvado seja meu Senhor. Louvado seja meu Senhor. Aquele que me deu a vida pra eu poder cantar. Naquela tarde de domingo. Naquela tarde de domingo. Quando decidi com ele andar. Eu grito gol. Quando meu time dá show, bato palma. Quando eu gosto do som. Quando encontro um mano que eu não vi há muito tempo. Fico feliz, dou um abraço e cumprimento. Se faço isso à toa ou por qualquer razão, muito mais pro meu Deus que me deu a salvação. Seu nome eu vou louvar, pra sempre exaltar. Pois somente ele é digno de se adorar. Igual a ele não há outro e nunca haverá. O Cristo Leão da tribo de Judá. O Alfa, o Ômega, o começo e o fim. Pois só ele que deu a vida pra morrer por mim. E comigo vamos nessa, levante a mão pra cima. Jesus é a inspiração pra toda rima. Eu não me envergonho do meu Salvador. Por isso que eu digo, louvado seja o meu Senhor. Louvado seja o meu Senhor. Louvado seja o meu Senhor. Aquele que me deu a vida pra eu poder cantar. Naquela tarde de domingo. Naquela tarde de domingo. Quando decidi